mas na terra é sonho que não morre. Vem, meu amor, eu te amo. Vou buscar a paz que eu tanto quero. A paz no meu mundo é você. Já cansei de protestar em vão. Só existe a paz no coração de quem ama e é amado. Já cansei de protestar em vão. Só existe a paz no coração de quem ama e é amado.